Não brinca com os sentimentos de um coração, que a dor machuca e é mais forte quando é traição. Mentiu pra quem jurou pra mim, dizia que me amava. E eu que mergulhei bem fundo nessa ilusão. Não vou mais me entregar pra alguém assim. Só quero agora cuidar de mim e apagar as marcas desse amor. Feriu, machucando assim o meu sentimento. Ela me pediu pra dar um tempo, tempo que por outro me trocou. Não era amor, não era amor, não era amor, não era amor, não era amor, não era amor. Não brinca com o sentimento de um coração, que a dor machuca e é mais forte quando é traição. Mentiu pra quem jurou pra mim, dizia que me amava. E eu que mergulhei bem fundo nessa ilusão. Não vou mais me entregar pra alguém assim. Só quero agora cuidar de mim e apagar as marcas desse amor. Feriu, machucando assim os meus sentimentos. Ela me pediu pra dar um tempo, tempo que por outro me trocou. Não era amor, não era amor, não era amor, não era amor, não era amor. Não era amor, não era amor, não era amor, não era amor, não era amor. Não era amor, era só ilusão. Ela me trocou por outro, veja só que ambição. Eu que não consegui ver o brilho em seu olhar. Aprendi que nas palavras de amor não se deve confiar. Não era amor, não era amor, não era amor.